quando cê começou, parecia rolemã. O embalo foi tanto que nem pensou no amanhã. Vixe, era da hora, nem se achava mó barato. Matava lá na escola pra ter uns dois no passeado. Você decepcionava toda a sua família quando amanhecia caído na esquina fedendo pinga. Cê se achava foda, andava com o peito estufado quando tava no rolê com vários caras do teu lado. Deus, mano, de verdade, bem que te deram o aviso. Aí cê começa no fino e se acaba no cachimbo. Mas você não dava bola, não queria escutar, né? Eu comecei a fumar, mas para a hora que eu quiser. Malandro de verdade não se deixa levar. Dá uns dois na moral, cê precisa desandar, truta. Você pensava assim até que te ofereceram uma maldita pedra, um cachimbo e um isqueiro. Você não teve atitude, não conseguiu recusar. Experimentou a primeira vez e nunca mais pôde parar. Deu um passo largo rumo à destruição. Transformou tudo em fumaça e se afundou na ilusão. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. Fico bandido pra sociedade da sua playboy. Tá na periferia, no morro, mais um pilantra canalha. No varal, roupa seca, já era, some outra calça. Aí ladrão, cadê meus panos? O trouxa fez virar fumaça no brilho da Tramontina. Só refletia pedra na lata, esquadrando com a faca. As tia aposentada da quebrada enquadrava. A mãe na casa catava o carteiro e soco na cara, levava dinheiro. Brinco vestido, pó da outra cachimbada. Vida de cachorro, só dava mancada e parasitava. Sua vida era do mocó. No barraco, do barraco pra bocada. Tava devendo e não pagava. As dívidas só aumentava, o surto no morro. Não parava, logo ia deitar no caixão de lápis. Passagem comprada, dados marcados, tempo fora da quebrada. Tempo passava, só não pagava as falhas que cê deixava. Quando voltou era o mesmo canalha. Só que mais psicopata, pra você a noite era dia. O dia era madrugada, o terror destoca CD, DVD, os rádio live sumia. Num passe de mágica, óculos, pó, cabra-cadabra. A noite chegava, estiga aumentava, o diabo roubou sua alma. Aí fica esperto na calada, porque morto não deixa falha. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. Você preferiu a vida bandida, preferiu virar comédia e se tornou um parasita. Quando você passava, os vizinhos comentavam: não deixa o tênis pra fora porque senão vai virar fumaça. Cada vez mais magro, louco, alucinado, apontado por todos como exemplo do fracasso. E tudo por causa dela, tudo por culpa dela. Maldita pedra amarela que quando não mata deixa sequela. Cê parece um zumbi, tava hipnotizado, dominado pela pedra. Foi tentado pelo diabo, ficou devendo e não pagou. Os caras tinham te jurado, com medo de morrer, você mandou um deles pro saco. Agora diz do que valeu, diz do que adiantou. Com essa merda de pedra, o que foi que cê ganhou? Tá com medo, sozinho chegou ao fundo do poço. Ninguém tá do teu lado, todos querem te ver morto. Esse é o pior castigo que você podia ter. Pior do que estar morto é não ter motivos pra viver. Dizem que nunca é tarde pra se arrepender. Então quem sabe Deus tenha piedade de você. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. De dois em dois você começou. Passou pro crack, aí desandou. Você podia orgulhar sua família, mas cê preferiu a vida bandida. Mas cê preferiu a vida bandida. Mas cê preferiu a vida bandida. Mas cê preferiu a vida bandida. Mas cê preferiu a vida bandida.